espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Hoje é dia 24 de novembro do ano de 2019. Agora são 9 horas e 32 minutos dessa manhã alegre, molhada e surpreendentemente fria, né? Desse domingo de manhã que surpreendeu a todos, mas está muito gostoso, foi muito bom. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e nós estamos aqui, recebemos hoje os amigos Alain Diniz Souza, Luiz Pessoa Guimarães. Eu venho aqui substituindo o nosso amigo Geraldo de Tarso, que não pôde estar presente, que está num congresso, né? E para apresentar aqui mais uma edição do programa Visão Espírita, programa onde discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/União Rádio Web. O nosso amigo Alain Diniz está ali a postos para responder as suas dúvidas ainda no ar aqui. Deixe seu recado, faça sua pergunta, sua participação é sempre muito importante. Para abrir o programa, nós selecionamos um texto do Espírito Emmanuel, denominado Não Bastará Dizer, extraído da obra Reconforto, psicografada por Chico Xavier. Não bastará clamar, Senhor, Senhor, para atravessarmos vitoriosamente as portas da iluminação espiritual. Muitos clamam pela proteção do Divino Mestre em lágrimas de compulsão, mas não lhe aceitam os desígnios salvadores. Esperam pelo benfeitor divino a maneira de crianças caprichosas, habituadas a viciosas exigências. Muitos apelam para Jesus, reclamando-lhe socorro, declarando-se extenuados pelas pequenas lutas que lhes couberam no mundo. Entretanto, são cegos para os fardos pesados que os vizinhos suportam heroicamente. Muitos repetem o nome do amigo celeste não para materializar-lhe os princípios no mundo, mas para conquistarem destacado lugar no banquete da dominação humana. Muitos se reportam ao Mestre da Cruz, rogando-lhe refúgio entre os anjos. Todavia, em plena fuga ao serviço que o céu lhes conferiu entre as criaturas na terra para soerguimento dos seus próprios irmãos de jornada evolutiva. O problema da elevação espiritual não está situado em nossos lábios, acima de tudo, em nosso coração e em nossos braços, que devemos mobilizar a serviço dos outros e em favor de nós mesmos. Apliquemo-nos à ação permanente do bem e na certeza de que a cada um será dado segundo as próprias obras, procuremos a nossa posição de servidores no abençoado campo da vida, que nos oferece recursos incessantes à plantação de nossa própria felicidade. E assim, amigos ouvintes, é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso enfim dizer bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Wilson, bom dia, Luiz, bom dia, André, bom dia a todos que estão conectados conosco. Não bastará dizer, Senhor, Senhor, que texto de reflexão interessante, né? Como o Chico tem mais de 500 obras publicadas, esse, por exemplo, é um livro que eu não lembrava dele. Né? Então, é gostoso essa várias pessoas estarem organizando o programa, porque cada um traz uma pontinha a mais e a gente vai dando uma diversidade em todo esse texto psicografado pelo Chico, né? E aqui ele está lembrando, né, de forma muito clara, justamente daquelas pessoas que são dogmaticamente ligadas a uma doutrina e que não fazem a sua autorreflexão de transformação. Então, muitas vezes, não adianta você nem frequentar uma igreja, ou uma doutrina, ou uma religião qualquer, mas muitas vezes você está fazendo uma autorreflexão e uma autotransformação fantástica, né? Para que então só ir num ato automático numa religião, né? Certa vez um padre me falou um negócio, ele falou assim: Alain, se um dia você quiser contratar um assassino, você vá na porta de qualquer religião, de qualquer igreja, e fique na porta. O primeiro que chegar ou o último que sair será um bom candidato para o seu intento. Mas não se arrependa do contrato, porque já vai ter sido feito. Porque essas pessoas que ficam muito tempo enfiados nessas religiões estão lá para deixar as suas consciências. Então elas vão toda semana para limpar a consciência e sair de lá mais uma vez fazendo tudo aquilo que vem na cabeça. Então que a gente possa ter um olhar diferente para as pessoas. Pessoas que não são religiosas, que não frequentam religiões, mas fazem uma grande transformação interna. Alguns outros que frequentam a religião e também fazem essa transformação. Mas é importante deixar claro que não adianta só falar de forma mecânica, Senhor, Senhor, para realmente chegarmos à iluminação espiritual. Bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E hoje, de novo, com muita alegria, né, estamos aqui para mais um programa Visão Espírita. E nós prestamos atenção numa frase aí que Emmanuel cita: em benefício dos outros, em favor de nós mesmos. E realmente, verdade. Jesus já havia falado, né, quem quiser ser o líder, seja o servidor de todos. Então, realmente, aquela criatura que quer crescer, ela tem que adquirir os valores que o Cristo nos apontou. E por isso que esse programa bate muito na tecla do estudo, né? Nós temos que estudar o Evangelho, estudar a doutrina dos Espíritos. Primeiro para conhecer, né, aquilo, aonde nós devemos chegar, quais são as metas. E segundo, para aprender a refletir, porque nós não nascemos com isso pronto. E nós temos que controlar. Nós temos que prestar atenção se nós estamos fazendo a coisa certa. Então, sem estudo não se chega a lugar nenhum. Então, é uma coisa que nós batemos muito nessa tecla e insistimos. Vamos estudar o Evangelho de Jesus. Eu fui fazer uma palestra essa semana e eu falei de um trechinho do Sermão do Monte. E quando eu perguntei para a plateia quem havia lido o Sermão do Monte, quase ninguém, eu acho que umas duas pessoas. E realmente é difícil, né? Então, se a gente não se dispuser a conhecer o caminho que a gente quer percorrer, realmente nós nunca chegaremos a lugar nenhum. Um bom dia a todos e que possamos fazer um bom programa na manhã de hoje. Eu me lembrei aqui, enquanto o Luiz falava, sobre uma história atribuída à santa católica, Santa Teresa, Teresa de Ávila, espanhola. E, segundo o que dizem, ela conversava com o próprio Jesus, né, que a respondia. Em determinado momento da vida, diante de grandes atribulações, ela que se entregou, né, totalmente à vivência dos princípios cristãos, era uma santa, de fato, mas em determinado momento da vida, diante de muito sofrimento, ela indaga Jesus. Mas por que que eu estou atravessando tudo isso? Por que tanta dificuldade se eu estou atendendo a todos os seus chamados? E Jesus lhe responde, dizendo, é assim que eu testo os meus amigos. E aí ela responde, fazendo jus ao seu sangue espanhol, né? Ela responde, é por isso que tu tens tão poucos amigos. Mas essa história é interessante, que nos remete à ideia de que não necessariamente quando a gente passa a frequentar mesmo um templo de qualquer religião, ou quando a gente começa a se empenhar na nossa transformação íntima, não significa que nós não encontraremos dificuldades. Então, essas dificuldades não serão removidas do nosso caminho. E muitas vezes é o que nós pedimos. E é interessante que Emmanuel coloca aqui, né? A gente, na verdade, vai pedir um destacado lugar no banquete da dominação humana. Muitas vezes a gente vai se aproximar de uma religião, primeiramente para curar algum desconcerto que a gente tem, mas logo mais a gente já quer se empoderar. E é muito comum a gente ouvir isso de alguns irmãos, né, cristãos até mesmo. Eu, como sou filho de Deus, sou um príncipe. Mas é uma visão de empoderamento, talvez, que ainda não foi conquistado, não é? E não é à toa que o Cristo, quando veio, foi rejeitado por aqueles a quem ele foi enviado, e o Consolador, né? Os dois foram enviados no seio do veículo que deveria divulgá-los. E em ambos esses veículos foram rejeitados, tiveram que caminhar por si. A história dos dois são idênticas. Jesus veio no seio do judaísmo e o espiritismo chegou no seio das religiões, que foi o catolicismo e o protestantismo. E em ambos lugares foram rejeitados, tiveram que fazer um caminho próprio. Talvez Jesus, a gente imagina que o povo não via nele o reflexo do poder que eles imaginavam que seria necessário para transformar a vida deles. Jesus veio falar de uma transformação espiritual, eles acreditavam que era um poder material, que eles esperavam um poder material ali. Mas, Alan, eu queria aproveitar e te fazer uma indagação para a gente estender um pouco mais essa reflexão. Aqui ele fala sobre, então, a participação no banquete da dominação humana. E é claro que isso nos leva, quando falamos em dominação, pensamos logo em política, que é o exercício do poder e da influência. Nós temos visto uma aproximação da religião com o Estado. Como a gente pode entender isso, né? No sentido da religião mesmo? A gente pode ver isso de uma forma positiva, até que ponto? Porque é assim, até que ponto as pessoas não estão se apropriando da religião para tentar se revestir de um poder que, na verdade, ainda não construiu? Wilson, na minha visão, são duas coisas distintas que não deveriam estar juntas. São duas casas distintas. Acredito eu que todo ser humano deveria ser político. E, de certa forma, é. Mas não político da forma que nós falamos hoje, porque a gente usa o político e aquele de carreira, que quer ser eleito para algum cargo ou que trabalha junto a algum partido previamente estabelecido. Não, o político, essa palavra ela vem da Grécia, né? De viver na polis. A polis era a cidade grega. Então, o político era aquele que vivia na polis. Viver na polis é ser um ser político em todos os ambientes que você frequenta. Então você vai ser um ser político dentro de uma religião, dentro do seu trabalho, dentro na rua, no trânsito. Você vai se preocupar com a cidade, você vai tomar atitudes que vão se preocupar com a cidade. Quando nós hoje damos essa, É porque nós temos, por Constituição, o nosso Estado, ele é laico, né? Ele não professa nenhuma religião. O Brasil não tem nenhuma religião oficial. Falar, não, tem que ter. Não, você pode ter uma liberdade de escolha muito grande. Agora, quando a gente começa a aproximar a religião da política, nós podemos transformar uma grande parte dos eleitores que não desenvolve um senso crítico como se aquele que foi eleito para conduzir as minhas preocupações espirituais também era eleito para conduzir a minha vida pública junto à comunidade que eu habito. E isso é muito complicado, porque vão passar a acreditar em alguns políticos como aqueles que são não sujeitos à crítica. Porque, afinal de contas, ele é meu líder. Ele é meu líder espiritual ligado a tal religião. E aqui eu não estou falando de religião nenhuma, porque sim, tem todas aí com alguma participação. E isso fica muito delicado no cenário político. E outra, quando ele lá estiver trabalhando ou eleito politicamente dentro do trabalho de fato, lá do cargo que ele foi eleito. Eu pergunto, será que ele não vai ter tendências, né, a defender esse ou aquele? Então isso tudo é uma coisa que é muito nova aqui para a gente saber o que pode acontecer. Eu fico sempre com o pé atrás com essa união e acho que a gente tinha que tomar um certo cuidado, mas como controlar isso? Qualquer um, desde que tenha certa 21 anos, esteja com seus deveres em dia, pode ser eleito. Então, a partir daí, como proibir um líder religioso também de ser eleito? Na realidade, o que falta é desenvolver um espírito crítico nas pessoas para né? Vivência política, né? Para a gente começar a falar de política, não como você fala de política, hoje a pessoa torce o nariz, né? Fala, esse assunto eu não falo. Mas como deixar esse assunto não tão com tanto esse asco, né? Como que a gente pode atrair para o cenário político pessoas de bem, pessoas que poderiam fazer a transformação? Como atrair pessoas diferentes dessas que estão no poder hoje? Todo poder político, eu estou falando, não estou falando de partido, não estou falando. Estou falando assim: nós temos uma gerações de políticos muito complexo hoje, né? De todos os partidos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os cenários dessa nossa democracia jovem, que pode ir para derrocada se a gente não desenvolver. E acho sim, viu, Wilson? A sua pergunta parece que é fora do programa Visão Espírita, porque nós estamos falando de política, mas acho que o ambiente da religião, ele pode ser um ambiente de discussão política não partidária. Sim, isso é muito interessante. Não partidária. A política no sentido que você falou, no sentido de como homem viver que melhor na cidade, né? que eu posso fazer melhor para a minha cidade, exato, não só para a minha comunidade religiosa, né? E sim. E é interessante, né, Luiz? Eu vou aproveitar e passar para você aqui. O Alan, ele comentou que a gente acaba não participando, né? Não interessando por política, não se interessando pelos assuntos comuns. E a gente vê hoje um movimento que é mais ou menos assim, né? Sobretudo nas grandes cidades, as grandes torres, os prédios, parece mais uma colmeia, né? O sujeito sai da casa dele de manhã, né? ele tenta, se possível fosse, ele se desmaterializaria e se materializaria no trabalho. Quando não trabalha em casa, porque também é uma tendência. Então, ele não quer viver mais a vida da polis, da cidade. Então, o reino dele está dentro da casa dele. Então, tudo que ele quer é comprar uma TV gigante, ele quer ter uma sala confortável, um estofado para ele acabar, um colchão que faz massagem nele. E é como se a vida dele se resumisse àquilo. Então, como a vida lá fora é difícil, então a gente se protege dentro dos nossos lares. E isso, aqui é, de certa forma, é um pouco de egoísmo, não é, Luiz? Veja bem, isso aí é o que nós fazemos, né? Na realidade, nós temos uma sociedade que, por não saber conviver, está se fechando cada vez mais, se protegendo, né? Mas não é o que nós, por exemplo, espíritas, fazemos. Nós que fazemos palestra em tudo quanto é lugar, a gente está em todos os ambientes, né? Estamos convivendo em todas as áreas. E isso é muito importante porque estamos mantendo viva a chama da fraternidade, do convívio pleno, né? Então, a questão de você sobreviver a isso é continuar fazendo o que tem que ser feito. Então, que nós possamos, com esse exemplo, chamar a atenção das pessoas. Você estava falando isso e nós temos que chegar à conclusão que, por exemplo, o rádio. O rádio, ele penetra em todos os lares. Quem viveu e quem fez rádio sabe como o rádio penetra em todo. Então, se as pessoas estão isolando e o rádio penetra em todas as tocas, né, nós devemos cada vez mais usar esse meio de comunicação para transmitir o pensamento que nos envolve. Então, nós estamos tentando viver a forma correta. Né? E isso aí, que isso sirva de exemplo, que não nos isolemos. É. Né? Pois é, é até interessante contar aqui o nosso colaborador de quarta-feira, o Guilherme Pereira. Um abraço para ele, se estiver nos ouvindo, ou se ouvir depois, né, quando o programa for retransmitido. Ele chegou a informação até ele que uma pessoa estava com dificuldade de dormir, não conseguia dormir, estava, né, se sentindo mal, meio depressivo, e passou a noite, né, ouvindo o programa, ouvindo a União Rádio Web. E ele comentou isso com a gente com uma certa alegria, porque justamente pelo trabalho, ele fala, poxa vida, ele também faz parte daquilo. Então, existe este sentido de participação, de pertencimento, não é, Alan? Quando você se dá para alguma coisa, você passa a pertencer a algo maior. Né? Você nunca vai saber o quanto vai alcançar aquela palavra boa que foi proferida. Vamos lembrando da esposa do Randall, né? Isso, exatamente. O Randall estava com em estado quase que terminal. Sim. E a esposa nos relata lá no seu velório que ele ficava nos últimos tempos com o radinho no ouvido. No ouvido, o tempo todo. Entendeu? O tempo inteiro com o radinho no ouvido. Então, o que nós fazemos é essencial e nós temos que ter consciência disso. É porque Emmanuel, de uma forma muito magistral, diz semeia e passa. Né? E que a gente possa continuar fazendo isso ainda por um longo tempo. Sem dúvida. E aproveitando o ensejo, né, nós comentamos aqui quando chegamos, hoje é um dia um pouco diferente aqui para a gente, porque somos nós três aqui, não é, Lá? Eu fiquei muito feliz, que foi um combinado, meio descombinado, fortuito. O formato dele digital, né? O programa Visão Espírita, ele existe há 20 anos. Quantos anos que nós estamos com ele nesse formato de aplicativo? Quatro ou cinco anos. Tem... O programa Visão Espírita veio para Piracicaba em 2014. Eu tenho os primeiros programas gravados em 2014. Foi quando já. A gente começou a criar a União Rádio Web, né? Isso, a partir dali já começamos a criar a União Rádio Web. Então já estamos indo para cinco anos. De trabalho digital, e esse programa começa com nós três que estamos apresentando aqui hoje, né? Então, faz muito tempo que nós três não estamos juntos no programa, e isso para mim é motivo de muita alegria, muita satisfação. E outra coisa, deixa eu aproveitar, porque eu vivo fazendo isso, a minha esposa dá risada, porque quando me ligam lá em casa oferecendo empréstimo ou qualquer coisa, leva de volta o programa Visão Espírita. E hoje eu estava fazendo uma reivindicação através de um banco. E então aí eu, no final da conversa, a moça me atendeu muito prontamente. Eu disse assim, querida, hoje às 9h30 nós vamos levar ao ar um programa que fala sobre espiritismo. Se você gosta do assunto, aí ela disse, ah, né, eu sou simpática ao assunto, então mandei o endereço da rádio. Né? Então, se ela estiver nos ouvindo, um grande abraço para ela. É isso aí. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de verdade nos adverte sobre a importância do estudo para aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica aqui em Piracicaba, na Rua Voluntários de Piracicaba 583, esquina com a Alferes José Caetano. Então, aproveitar que estamos falando de literatura, para falar sobre a campanha Conheça o Espiritismo, que é a campanha da USE Piracicaba, que objetiva distribuir 25 mil obras espíritas gratuitamente. Essa já é a terceira edição, Alain? A terceira edição. O livro dos Espíritos. Não, quarta, acho. Quarta edição. Teve duas do Evangelho, uma do Livro dos Espíritos e uma do Fundamentos da Doutrina Espírita. E agora será outra do Fundamentos da Doutrina Espírita. A quinta edição. E é um livro fantástico, né? Tem a doutrina resumida ali para a pessoa que não conhece, para ter o primeiro contato. Acho que não tem livro melhor para poder doar. E é interessante o que muda nessa campanha para as demais é a distribuição, não é, Alain? Acho que nas outras edições foi distribuído com jornal, foi contratado uma empresa. Na última distribuição, até nós fizemos um trabalho, foi misto, né? A gente fez uma campanha onde fomos distribuindo para vários condomínios, algum amigo dentro desses condomínios que podia fazer a distribuição ali internamente. Teve um boca a boca também que ajudou bastante essa distribuição, mas nós contratamos um distribuidor aí de uma de revista que foi fazer o trabalho, mas infelizmente uma parte disso aí foi parar dentro de um ferro velho. Nossa. Então nós conseguimos, por uma obra espiritual, eu só posso falar isso? Vou contar. Tem que contar. Agora eu fiquei curioso. A situação foi muito interessante. Essa foi fantástica. Porque nós contratamos a empresa, ela deve ter distribuído uma parte e uma parte foi parar no ferro velho. Puxa. Um catador de papel que chegou nesse ferro velho para vender o seu ajuntar do dia, viu? E foi na livraria espírita falar que viu um monte de livro espírita lá no ferro velho. E aí fomos para lá para ver o que estava acontecendo. E acredito eu que essa empresa distribuiu o que dava e o que sobrou foi lá e entregou no ferro velho. Só que eram muitos livros, eram mais de 2.000 livros. Nossa. Dessa campanha. E na primeira, porque normalmente o pessoal que vende, né, papelão e tudo mais, eles picam o papel, né? E no primeiro livro que ele botou na máquina que vai picar o livro, a máquina foi destruída com o livro. Ela travou e queimou a máquina. Poxa vida. Aí quando nós chegamos pro dono do ferro velho e falamos assim, isso aqui é nosso, não sei como que veio parar aqui e tal, tal, tal. Ele falou assim, leve, porque no primeiro ele já me destruiu a máquina. leve. Então eu só posso acreditar que teve um espírito que ele falou, não, vamos quebrar. Vai ser fácil então assim. Nós perdemos ali, ou investimos ali, um livro. Que foi o boi de piranha que teve que quebrar a máquina. E fora a informação doutrinária, né? O catador de papel, que foi intuído. Claro. Né? E a máquina que... E assim, ele saiu, ele foi até a livraria. Olha que abnegação por fazer isso. Então é a doutrina pura. A doutrina funcionando. A gente pensa que está só nos livros. Não. Isso é uma aula prática de espiritismo. Detalhe, né? Como que olha como a espiritualidade, ela usa as coisas por uma causa maior. A causa não era nossa do livro, a causa era da espiritualidade. Nós éramos só os artífices, os veículos. Mas naquela hora a gente estava cego para aquele acontecimento, porque era um acontecimento isolado e distante dos nossos olhos. Mas ele botou o olho de um catador de papel, falou, olha aí, ó, vai falar para eles. E você vê que o catador de papel foi inspirado. E a máquina foi destruída, né? Então, aí nós conseguimos recolher os livros e fizemos uma nova distribuição. Então, hoje, essa nova distribuição, a gente vai tomar um pouco mais de cuidado. Então, vai ser feita pelos próprios frequentadores das casas. Isso então, aí. Os livros serão distribuídos, 25 mil livros, entre as 30 casas espíritas afiliadas à USP Piracicaba. E os próprios frequentadores, né? Você tem lá, você tem um primo, um irmão. É a melhor forma, porque leva o livro até onde ele precisa. Você tem lá um primo que está sofrendo, está passando por uma dificuldade, que te pergunta alguma coisa, você pega, presenteia ele com um livro. Eu tenho desses livros que foram distribuídos nessa ocasião, eu peguei uns 40 ou 50. Sim. Eu ainda tenho uns 5. Mas eu distribuo só para aquela pessoa que está interessada realmente. Não, e é um livrinho, né? Vamos deixar falar um segundo do livro. Eu falo livrinho porque é com o maior carinho. É um resumo. É um livro pequeno, é um livro resumido. Mas o José Benevides Cavalcante, quando nós estávamos escolhendo esse livro lá na primeira distribuição, eu li numa noite esse livro. Mas não dá para parar de ler. Não dá para parar. É muito gostosa a maneira que ele escreveu, de uma forma palavra simples, não tem nenhuma complexidade, qualquer um pode ler esse livro. E esse livro, inclusive na primeira distribuição, ele deve ter ido mais ou menos para uns 15 países. Porque aqui em Piracicaba nós temos a grata alegria aí de receber muita gente de fora por conta da USP, empresas, da Unicamp e tal, tal, tal, e fora as empresas. E esse pessoal começou a entrar em contato com a gente. Você não me arruma uns 10 para eu levar para a Inglaterra? Você não arruma uns 20 que eu vou para não sei não. Eu sei que esse livro foi para a Austrália, foi para a Inglaterra, foi para a Alemanha, foi para vários e vários países levados por brasileiros. Para brasileiros que estão lá. Olha, então é realmente, se você puder ajudar nessa campanha, né, Wilson? Muito importante, esse é o pedido. Então a USE precisa do seu auxílio para a aquisição desses 25 mil livros. Para ajudar é fácil, acesse usepiracicaba.com.br. Logo na primeira página você já tem lá um botão, quero conhecer mais. Você vai ser direcionado para uma página, você escolhe, quer doar 10 reais, 20, 50, 100, 1000, aquilo que você puder doar. Né, será muito útil, sem dúvida alguma, para auxiliar nessa campanha. Aquilo que nós falamos, né, de pertencimento. Faça parte. Né? Isso é viver na polis. Isso é viver na polis. É exatamente. Viver pela polis. É contribuir, né, com uma ação grande. E nós precisamos, né, de entidades assim que criam essas estruturas e nos permitem trabalhar e contribuir de alguma maneira. usepiracicaba.com.br. A gente vai agora com a mensagem de abertura. Vamos ouvir a Terezinha de Oliveira com a mensagem súplica para seguirmos para o segundo bloco. Estamos de volta depois dessa linda prece na voz da saudosa Terezinha Oliveira para o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa manhã de domingo do dia 24 de novembro. Nós, para o segundo bloco, selecionamos também do médium Francisco Cândido Xavier o texto denominado Bastar-nos-á, extraído da obra Palavras do Coração, ditada pelo Espírito Meimei. Quanto mais conheces, mais te vês, e quanto mais nos vemos, com mais amplitude conseguimos enxergar os outros. Se já alcançaste semelhantes áreas de discernimento, considera as incompreensões das quais te reconheças objeto, através das lentes interiores que te conferem mais alta visão espiritual. Diante de alguém que porventura te fira, recorda as provas que atravessaste, os empeços vencidos, as ilusões superadas e amarguras que já entregaste ao arquivo da memória, com a recomendação de paz e esquecimento. Assim agindo, observarás nos companheiros que acaso te injuriem, corações doentes ou imaturos, que é preciso tolerar, a fim de que não te emaranhes no labirinto das aflições inúteis. Perante quaisquer ofensas, usa a misericórdia na embalagem do silêncio e atrairás a luz para que todas as sombras sejam dissolvidas. Esse te malsina os gestos de bondade, aquele te empresta a autoria de faltas que desconheces, outro te expõe os enganos de outro tempo ao desrespeito público e outro ainda te apedreja sem razão. Por nada te queixes. Pelo metro de nossas próprias lutas de retaguarda, ser-nos-á possível estender a compaixão sem limites sobre quaisquer farpas que se nos lance em caminho, seguindo sempre. Não te lastimes, nem condenes. Cala-te, abençoa e auxilia sempre para o bem de todos. Para corrigir-nos ou reajustar-nos ante os princípios da verdade e do amor, bastar-nos-á viver. Ampara aos que se acham perseguidos pela ignorância ou pela crueldade. Segue plantando paz e semeando alegria. É raro, né? E, aliás, os espíritos falam muito disso, que no nosso linguajar é muito difícil transmitir um pensamento. Agora, esse livro aí, inclusive, eu quero o nome dele depois, porque esse linguajar é perfeito. Eu realmente chamo a atenção. Até fazendo o que o Geraldo faz sempre aqui, olha o nome do texto. Né? Palavras do coração. O nome do livro, né? Palavras do coração. Tá certo. Porque realmente só partindo do coração para extravasar tanta sensibilidade, né? E clareza. O linguajar é diferente. Realmente chama a atenção. Então, é um livro que não está no Vadimecum, mas eu vou comprar porque realmente merece ser registrado, né? E consultado de forma consciente. É o próprio aprendizado, né? A doutrina espírita é uma coisa tão clara, é tão nítida. E eu vou fazer esse comentário citando um exemplo de vida. Eu não consegui médico endocrinologista em Piracicaba por ser o primeiro cliente, então consultei 15 consultórios e ninguém queria me atender porque primeiro cliente, e olha que eu tenho o convênio, né? E aí o que eu pensei, disse assim, poxa vida, afinal de contas nós vivemos num lugar tão amplo. Eu liguei para Campinas e o primeiro endócrino que minha filha me indicou já me atendeu naquela semana. Naquela semana, se eu fosse atender daqui, era quase um ano de distância. Aí, veja que importa, que coisa, né? Aqui se rejeita cliente em uma cidade vizinha, que é muito maior do que a nossa. Eu fui aceito no primeiro momento e foi ótimo. Não foi de graça que esses 15 me disseram não, porque era necessário que eu conhecesse aquela pessoa lá. Porque na primeira ou segunda consulta eu coloquei nas mãos dele Paulo Estevão. Depois foi Ceareiros de volta e assim foi. E palavras dele. Eu não sabia que o Espiritismo tinha um linguajar tão elevado. Tão elaborado. E olha, e realmente chama atenção isso. Chama, sem dúvida. Nós estamos bobeando pelas oportunidades que nós deixamos de apresentar o Espiritismo para as pessoas. E é uma forma tão fácil. Olha, tem um livro aqui, se você não gosta de ler, se você não for ler, não pode deixar, eu vou emprestar para outro. Mas se você prometer que vai ler, eu te empresto. E realmente, não houve nenhum que tenha lido e que tenha dito assim, olha, não gostei. É? No entanto, realmente eu tive Paulo Estevão, que ficou quase um ano com pessoas, inclusive do círculo familiar. E aí eu disse assim, não, me dá de volta, em um ano você não lê, eu não vai ler nunca. Né? Então, realmente, a literatura espírita é fantástica no intuito de nós apresentarmos às pessoas o retrato do que é o espiritismo. Nós vemos e a campanha que foi feita no passado, hoje ainda encontramos gente que ouve falar do espiritismo e faz careta. Né? Eu tenho familiares que, se eu colocar um livro espírita, ele vira para mim e diz assim, não, você já sabe que eu não leio essas coisas. Né? Então, é uma oportunidade que nós temos que fazer todo o esforço no sentido de, se você vê que tem a propensão, bota um livro espírita na mão. Porque realmente a forma correta de se divulgar essa doutrina é deixar que ela, no seu individual, possa conhecer alguma coisa através dos livros. Pois é. Alain, nós sabemos que o conhecimento espírita abrange também uma série de outros conhecimentos, inclusive científicos. Certo. E até mesmo o conhecimento popular, né, o dito senso comum, que diz que quando nós apontamos para alguém, apontamos um dedo para alguém, apontamos três dedos de volta para nós, já nos, né, nos dirigindo o pensamento no sentido de que nós temos que olhar para nós mesmos. Você também é um estudioso da personalidade humana, da mente humana, e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Ela começa falando, quanto mais te vês, isto é, quanto mais olhamos para dentro de nós e quanto mais nos vemos, portanto, mais amplitude temos para enxergar o outro. Como se dá esse mecanismo? Eu tinha pensado em comentar justamente isso que você me perguntou. Isso, olha que interessante. É sintonia boa, né? A Lacan, ele é um psicanalista, psiquiatra, psicanalista, que veio lá para a década de 50, por aí, e ele faz uma releitura a Freud. Então ele vai em todos os textos, ele faz todo um estudo de releitura, porque até tem um processo, a psicanálise nesse momento estava sofrendo uma transformação, muito pela escola americana, que buscava o entendimento do psiquismo através de um comportamento padrão, que até hoje eles fazem isso, né? Então, se você está tendo tal, tal, tal sintoma, você é isso. E isso, para a psicanálise, é muito claro que não tem dois iguais. Então, não dá para encaixar. Existe uma linha padrão. Não, né? Tem uma linha cultura, padrão. Falando sobre sociedades, não existe uma cultura que possa ser tomada como base para comparar as outras. Né? Não, não. Então, na psicanálise, a gente sempre trata a verdade do indivíduo. Dentro desse conceito, Lacan, ele desenvolve uma teoria que chama estádio de espelho. Nessa teoria, ele fala que assim, nós só somos e só nos reconhecemos no outro. Nós não nos reconhecemos em nós. Então, quando nós falamos do autoconhecimento, e aí eu estou ligando a psicanálise à filosofia, que é basilar do começo da filosofia, estava lá no portal de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, quando a gente pensa em autoconhecimento e nós só nos reconhecemos no outro, olha que interessante. É um auto-reconhecimento, mas que eu me reconheço no outro. Eu, a partir do momento que eu me debruço em me conhecer e entender as minhas dificuldades, as minhas limitações, eu passo naturalmente a mudar o espelho que é o outro para mim. Eu começo a olhar no outro detalhes que sei que em mim são difíceis de serem mudados. Começo a perceber a fragilidade do outro em suas ações. Por exemplo, agora nós tivemos um filme que, para mim, foi de muita sensibilidade, que é o Coringa, que acho que já saiu do cinema agora, mas lá ele vai mostrar aos autores, né, a formação psíquica de um sociopata. Né? Então, aquilo não é de graça. Quando nós nos voltamos para nós, entendendo os nossos limites e dificuldades, a gente respeita mais a dificuldade e o limite do outro. E esse é um processo muito interessante. E eu somaria isso numa frase do texto que você trouxe aí, Wilson, que eu estava aqui, estou ajeitando para publicar. Daqui a pouco vocês vão ter esse texto aí no nosso Facebook, pra lá compartilhar, no Rádio, né? Web, né? Para poder compartilhar. Para poder ler, compartilhar, isso. Refletir, né? É, olha só que frase que eu refleti muito. Até quando você estava lendo, eu fiquei nela. E você foi e continuou lendo, eu precisei reler o final porque eu parei, né? É, pelo metro de nossas próprias lutas de retaguarda, quer dizer, pelos exemplos que nós vivenciamos em nosso passado, por esta medida, ser-nos-á possível estender a compaixão sem limites sobre quaisquer farpas que se nos lance em caminho, seguindo sempre. Então, pelas dores que nós provocamos no outro, pelas dificuldades que nós vivenciamos, aquilo que está acontecendo... É pelas nossas dificuldades, pelas nossas, então, é que a gente vai conseguir compreender o outro. Só pelas nossas. Sem ter vivido dificuldade, então, a gente é... Não é nada. São crianças espirituais. Crianças espirituais. Por isso, daí o entendimento, né, Luiz, que o sofrimento nos eleva, de certa forma. O Cristo falou de uma frase muito curta, né? É. O argueiro no nosso olho e o cisco no olho do nosso irmão, né? Exato. Então, realmente, é por aí. E me chama a atenção aqui também, vou pedir para que o Luiz e o Alan possam comentar, que eu acho que dá para fazer um link com o que você disse agora. Lá no final, né, num dos parágrafos finais, ela vai dizer que para nos corrigir ou nos reajustar diante dos princípios da verdade e do amor, basta-nos viver. Prestando atenção, né? É isso, não é? A gente tem que viver, porque só vivendo, isto é, vivendo, tendo muitas experiências, não é isso, Alan? Experimentando muito, tropeçando, caindo, é isso? É, eu vou pegar a frase do Chico, que eu tenho ela, eu escrevi no computador, né? É, em letras bem graúdas, de 5 centímetros, assim... E mandei plastificar e colei na geladeira de casa. E está escrito lá, isso também passa. Isso também passa. Essa era uma frase entalhada no quarto do Chico, ele tinha isso entalhado. E essa história do Chico é interessante que o Emmanuel conta para ele uma vez que de vez em quando ele ia numas palestras com Maria, mãe de Jesus. E Chico ficou doido, né? Ele falou, nossa senhora, verdade, mano. Imagina. Bom, e aí, numa daquelas aflições do Chico, que o Chico passou por diversas situações muito complexas na vida, né? O Emmanuel tá ali ditando alguma coisa para ele, ele falou, Emmanuel, quando você encontrar com Maria, você podia pedir lá um conselho para ela. Aquilo não saía da cabeça dele. Você podia pedir um conselho para ela sobre a minha situação. Aí, você acha que eu vou fazer isso, Chico? Para com isso. Mano, não estou pedindo muita coisa. Ela fala o que ela quiser. Eu tenho certeza que, vindo dela... Então, e aí, ele foi encontrando com o Emmanuel. E aí, Emmanuel? E o Emmanuel foi ficando bravo com ele. Não falei com ela. Não encontrei com ela. E foi. Aí, um determinado dia, quando o Chico... Acho que tinha perdido aquela ansiedade. O Emmanuel chega para ele e fala assim, Chico, trouxe uma mensagem de Maria. Ele falou, opa, pegou papel, caneta, tudo. Ele falou, fale agora para mim, fale. E ele fala assim, isto também passa. Aí ele olha para o Emmanuel e fala, mas o que mais? Cadê o resto? Não, mas é só isso? Então o Chico descontou em mim. Porque no centro que eu frequentei em São Paulo, apareceu um moço lá que trabalhava conosco na empresa e mudou para Minas. Frequentava o Chico lá em Minas. E aí ele conheceu o nosso centro, ficou muito animado. Ele assim, eu vou ver se o Chico manda uma mensagem para vocês. E a gente ficou esperando aquela mensagem. Depois de uns 4, 5 meses, ele voltava, ia e tal, e nada de mensagem. Depois de uns 4, 5 meses, ele apareceu com uma sacola cheia de mensagem. Aí eu disse assim, já entendi. Eu acho que foi pedir pro Chico, se quiser a mensagem, pode pegar lá, leva à vontade. Mensagem tem até um monte. Mensagem tem bastante. A gente já recebeu muito. Sabe que eu lembrei de uma outra mensagem, de um outro texto também de Emmanuel, muito interessante, se tu puder até pesquise aí. É nesse sentido também, no sentido dessa frase e do que você falou. Eu acho que o nome do texto é Eles Viverão. Então, Emmanuel vai falar sobre isso, né? Olha, alguém te falou, fez tal... Não é Emmanuel. Eu acho que é do livro Jesus no Lar. Se eu não estou enganado. Eles viverão. Então, é a pessoa que está reclamando que o fulano fez tal coisa, fulano, né, falou tal coisa. Aí, a orientação é, calma, eles viverão. Ah, mas fulano está falando tal coisa. Calma, eles viverão. Porque, na verdade, é isso. O que o texto está dizendo aqui é que basta nos viver. Porque enquanto a gente vai viver, a gente vai experimentar. E não é um desejo, né? Não se trata de um desejo de sofrimento. Não é uma rogativa nem de auto-sofrimento e nem de desejo de sofrimento do outro. É de mecanismo, É um mecanismo de aprendizado. A maior prática do evangelho não é na teoria, é na ação. Quando você começa a mudar o seu comportamento, você faz com que o outro necessariamente... Pare para pensar. Ele fala assim, peraí, que coisa, né? Por exemplo, eu lembro até hoje, eu tinha um cliente, tenho esse cliente ainda, ele segue uma religião evangélica. E ele, nossa, ele brigava muito comigo, porque sabia que eu era espírita, ele me via, ele queria me catequizar lá, que eu estava com o diabo, falava um monte de coisa assim. E eu fui tendo paciência. Chega um dia na loja, havia morrido o sogro dele, que era pastor dessa igreja. E eles estavam fazendo naquela hora uma missa, um culto lá, sei lá como que chama, em homenagem ao sogro. E eu chego lá, falei, cadê o fulano? Nossa, morreu o sogro dele, tal. Me dá o endereço. A moça me explicou como que era lá, a cidade não era muito grande. Eu fui lá. Fui lá, entrei lá atrás. O moço falou quem eu era, né? Porque tava lá que nem um guarda lá na frente. Lá. Aí eu falei que eu era amigo do filho do falecido, né? E que eu cheguei na loja e eu fiquei sabendo, eu tava... Ah, pode entrar, né? E daí me convidou para participar do culto. E eu entrei, fiquei lá no culto e tal. E o filho do que era o meu cliente não me viu lá, porque ele tava sentado lá na frente, né? E a hora que acabou aquele culto, eu fui embora. Mais um funcionário da loja que eu não sabia me viu lá. E eu fui embora, Quando eu chego na outra vez, né? Eu falei, e aí, rapaz, como que tá sua esposa? Ela recuperou bem, né? Tava sentida lá da morte, que foi meio assustadora e tal. Ele falou assim, Alan, você esteve presente na... Eu falei, eu estive, mas como que você sabe? Eu fiquei lá no cantinho, lá no fundo, falei, o fulano viu você lá. Puxa, eu tenho que agradecer você muito, mas você é espírita? Eu falei, opa, isso é uma outra coisa. Ali estava pelo ser humano do seu pai e seu e da sua esposa, que eu gosto muito. A partir daquele momento, ele parou de ralhar comigo em relação ao espiritismo. Ele continuou na religião dele, mas ele começou a me respeitar. E numa ocasião, eu estou na loja dele, isso tem muitos anos, né? Eu estou na loja dele, chega um outro da igreja dele e ele fala assim, o Alan é um religioso fantástico também. Né? Ah, é da nossa religião, né? Ele falou, não, ele é de uma outra religião, mas ele é muito dedicado à religião. Então você vê que a atitude que eu tive e que eu fiz sem nenhuma intenção, foi até uma coincidência de eu chegar ali e estar acontecendo aquilo, fez com que ele se movimentasse por uma aceitação do que eu escolhia. Então a gente, nos nossos atos da vida cotidiana, nós até falamos no começo do nosso comportamento na polis, nós vamos transformando a convivência e as pessoas à nossa volta. Não é com o nosso discurso, não é com a nossa fala, é com ações concretas de transformação. Eu tinha uma tia que ela trabalhava com drogados, né? E isso era um depoimento que ela deu numa dos encontros de família. Ela disse assim, e ela era líder lá da... Então ela disse assim, eu nunca vi gente para trabalhar como os espíritas. Ela assim, recebi sempre muito auxílio dos espíritas e eles não escolhem tarefa. Eu nunca tive tão bom auxiliares como os espíritas. Então que a gente tenha isso em mente, porque as nossas atitudes, a nossa postura diante da caridade, são registradas, né? Talvez substitua 500 palavras. Sem dúvida, sem dúvida. É assim, um outro ponto do texto que eu queria levantar aqui a questão, é que eu achei interessante a colocação da Meimei aqui. Ela fala: ampara aos que se acham perseguidos pela ignorância. E é curioso, né? Eu comecei a pensar sobre isso no mundo moderno, porque geralmente a gente pensa que a ignorância é alguma coisa intrínseca, né? Que está lá dentro só. A ausência de... Você só vai conhecendo e vai dissipando a ignorância. Mas aqui não, ele diz que a ignorância persegue. Né? Então, se persegue é algo que também está externo. Então, é possível se tornar ignorante. Não somente a ignorância que já é intrínseca, que já está dentro, mas também uma ignorância que vem por fora. Será que nesse mundo de tanta informação a ignorância pode nos perseguir? Ela pode, inclusive, aumentar. Aumentar. Que é melhor você desconhecer do que se conhecer errado. Conhecer errado, né? Por exemplo, nessa modernidade das fake news, Alan. Né? Eu estou com um artigo sobre isso. Porque lá na... Quando Sócrates surge lá na 2.500 anos atrás, ele surge, olha que situação, por que ele começa aquele trabalho dele? Ele era um jovem questionador. E aí ele começou a querer saber quem que era conhecido como a pessoa mais sábia daquela época lá, né? E daí foram falando esse, aquele, e ele ia lá naquele lá e perguntava algumas coisas para a pessoa, e a pessoa... Ele fala assim, não é tão sábio assim, né? Acho que não é esse aí. E ele ia atrás de outra. Aí, de repente, ele descobriu que, na realidade, não tinha pessoa sábia. Cada um tinha algumas áreas de conhecimento. Chegava algumas áreas que não conheciam, né? Só que a grande maioria acabava querendo dar uma resposta a ele, mesmo não sabendo. Então, ele começou a chamar estes... que faziam isso, de sofistas. Sofistas. Os sofistas eram aqueles que eles tinham sofejo de saber falar. Só que eles iam... toda a família que tinha uma condição financeira um pouco melhor, para educar seus filhos, contratavam desses sofistas para ensinar para aquele filho as coisas que ele sabia. E ele descobriu, então, que esses sofistas, inclusive... Depois, mais tarde, essa palavra virou sofista, um sinônimo de mentiroso, dissimulador, né? Sofismos, um sofismo, sofismar. Né? Sofismar, é tudo derivado a isso, como aquele que inventa histórias, né? E ele combatia os sofistas, porque ele falava que a verdade estava dentro de cada um de nós, né? Era a defesa dele. Hoje em dia, o que nós temos de diferente com a fake news? É um monte de gente que repete com algum interesse. Ou ele quer aparecer, ou ele quer ganhar alguma coisa, ou não quer ficar calado. E ainda assim para aparecer, né? É como se cada um virasse um veículo de informação, né? De uma informação sem pesquisa séria, falsa. Isso. Por isso fake news. Então é uma novidade falsa. Nós estamos com 2.500 anos de distância de Sócrates, ele tinha que estar aqui de volta combatendo essa história. A mesma coisa. Porque aquilo não mudou. O sofisma continua acontecendo com a intenção de fazer mal feitos ainda. Porque, olha só, o sofista ele educava os jovens que iam ser os detentores do dinheiro e com isso aquela classe dominante financeira ia ficando com a sabedoria do falso. E hoje em dia, com a fake news, o que a gente propõe? A mesma coisa. Em vez da gente abrir e esclarecer as pessoas, porque hoje nós temos uma ferramenta, antes eles iam fazer isso dentro da casa da pessoa ou numa praça. Hoje o fake news ele é muito mais nocivo. Por quê? Porque ele pega veículos de comunicação em massa e joga. E quantos atingem com aquela frase, com aquela notícia falsa, mentirosa? A gente hoje está começando a não acreditar nas notícias quando chegam. Né? Então são tantas inverdades, e aí a gente tem que lembrar Kardec, né? É melhor desprezar 10 verdades e acreditar numa mentira. Então vamos ser mais críticos, desenvolver um espírito de argumentação e autoconhecimento. Não fica dependente de ninguém, busca o conhecimento. Pense, né? Então ampara aos que se acham perseguidos pela ignorância. Então, é ajudar essas pessoas, de fato, né? O trabalho é esse, ajudar aqueles que estão sendo perseguidos pela ignorância. É, e que você não se transforme também no perseguidor. Sabedor, não, no sabedor da última palavra, né? Falar assim, não, eu sou... Ah, mesmo porque aí você volta a citar Sócrates novamente, que lá no final, o que ele ia dizer, né? Que, na verdade, ele não sabia nada, né? Nada sei. Só sei que nada sei. Na verdade, essa é uma postura do aprendizado. Porque se você diz, ó, eu já sei, se eu já estou fechado em mim mesmo, tudo que você disser vai refletir, vai bater e voltar. Eu não vou mudar, não vou me transformar. Mas nesse ponto eu teria chegado no meu limite. Não é uma questão de você não ter opinião, mas que você, para que você possa progredir ou evoluir, você tem que mudar. A não ser que você considere que já chegou no ápice da tua evolução espiritual. Já sei tudo, né? Eu acho que não é o caso, né? Ah, tá longe. Bem, amigos, vamos agora agradecer os nossos patrocinadores. A União Rádio Web é um programa vinculado à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. E é mantida com a colaboração de um grupo de abnegados companheiros, de amigos que, unindo esforços, tornam possível que a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos possa alcançar tantos corações que dela necessitam. Nosso sincero agradecimento a cada um de vocês que nos auxiliam. É uma oportunidade de trabalho para a gente, né? Para nós que estamos aqui, que vocês nos oferecem. Agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, hoje, edição de domingo. Então, nossa gratidão à USE de Santa Bárbara do Oeste. E você que ainda não colabora, você pode participar. Ajude a manter a União Rádio Web no ar. Nós temos aqui alguns custos de manutenção mensal, temos internet, aquisição de equipamentos, né, que é sempre necessário. Temos alguns projetos para ampliar aqui, né? Eu vou falar aqui para o Alan e para o Luiz aqui, eu acho que de última hora, nem eles sabem ainda, eu estava comentando com o Álvaro. A ideia é a gente tentar, no ano que vem, as últimas quartas-feiras de cada mês, fazer o programa ao vivo numa casa espírita. Não um programa itinerante, em todas as casas espíritas. A gente pegar a última quarta-feira, levar lá a mesa de som, os microfones e fazer a transmissão ao vivo com a participação do público. Então, no formato de uma palestra em que o público participa ali, né? Então, eu acho que é interessante. Não só isso, né, Wilson? A gente também pretende ter... Porque quando nós criamos a União Rádio Web, ela está dentro de um guarda-chuva maior, que é o grupo Multimídia Espírita. Então, exato. Dentro dessas áreas já tem o projeto de vídeo. Sim, da sim, gente sim. Transmitir em forma de vídeo para o YouTube, né? Então é outra área também que... Então toda a colaboração é muito bem-vinda nesse sentido, porque tudo isso é baratinho. Tem que ter tecnologia, tem que ter pessoas muitas vezes. E é outra coisa também, aquele que quer participar, aproveitando para convidar também isso. Aqueles que querem participar, não só financeiramente, mas que tem disponibilidade, tem algum conhecimento. Ah, eu sei editar vinheta. Mande uma mensagem para a gente aqui, participe. A gente precisa realmente de braços, de mãos aqui para nos ajudar nessa tarefa de levar essa mensagem tão linda a quem precisa de fato. E no momento, o nosso saldo se encontra com R$4.716,65. Que maravilha, né? Nossa gratidão, então, aos amigos que permitem. E isso também que sirva de exemplo, desde o começo do nosso trabalho, nós fizemos questão, fazemos questão de divulgar o movimento financeiro de todo esse dinheiro arrecadado. Se todo governante fizesse isso, a vida seria mais transparente, né? O aplicativo nosso, ele tem todos esses dados, inclusive com um dado que toda a despesa se encontra ao lado, uma faixinha vermelha, e a receita uma faixinha verde. E eu que lanço isso. E às vezes eu posso esquecer, posso confundir. Então você vendo o aplicativo, você vê vermelho onde não deve ser vermelho, alerte-nos porque é um erro contábil. Isso, nos auxilie. Você, para ajudar, você tem várias formas, né? Você pode depositar qualquer valor. Anote aí o número da conta. É 71850-4/500. Agência 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir. Conta poupança 71850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. E como o Luiz falou, acompanhe a movimentação lá pelo aplicativo, você clica lá no menuzinho, clica em contas, você vai ver detalhadamente toda a utilização do recurso. Bem, chegamos no momento da música aqui, né? É o senhor Luiz Pessoa Guimarães que escolhe a música. Nem sempre. Vamos analisar a música de hoje. Vamos analisar. E a gente vamos para a música dele, eu não sei porque é surpresa, né? Ele não falou, passou só ele com o André que sabe. E a gente retorna em alguns instantes para o terceiro bloco do nosso programa. Você sabe... Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz. A menos de abandeus todos, mas me torno da. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizinho. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Oh, oh, oh. Oh, amigos, estamos de volta depois dessa linda canção escolhida pelo nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, para então darmos prosseguimento ao programa no terceiro bloco. Eu selecionei aqui algumas perguntas relacionadas a planejamento familiar. Procurou trazer um tema bem ligado à atualidade, a questões práticas mesmo do dia a dia, e a gente vai procurar, é claro, tratar desse assunto com base nas orientações dos espíritos. Nós sabemos que as famílias hoje têm uma composição um pouco diferente, mas a primeira pergunta é sobre o sexo, sobre o relacionamento sexual para o casal. Qual é a importância, né, desse relacionamento sexual diante de um quadro mais amplo para a estrutura familiar? Ou podemos considerar o sexo somente com um objetivo reprodutivo? Olha, esse assunto é um assunto que muitos espíritos comentam, né? E no ato sexual existe uma troca de energia, né? Então nós temos que, através da escolha de uma parceira, fazer essa atividade de acordo com as nossas necessidades, né? Então cada um de nós se encontra num determinado estágio evolutivo, numa determinada necessidade em função da sua própria evolução, e nós temos que ter em mente que essencialmente o sexo foi criado para reprodução. E no estágio do instinto, junto com ele foi criado o prazer, que é para fazer com que o animal fosse levado à prática do sexo para reproduzir. É um incentivo, né? Exatamente. A própria manutenção da espécie depende disso. Então, incentivo para aquele que não consegue pensar. Então, que o instinto o levava àquela prática para a finalidade de reprodução. Nós estamos evoluindo. Eu citaria aqui uma frase que o Chico reproduziu, do André Luiz, que ele dizia assim, com relação à paciência: nós já vivemos séculos incontáveis e viveremos milênios sem fim. Então, ele usa para o passado uma unidade e usa para o futuro uma unidade 10 vezes maior. Quer dizer, nos indicando que nós estamos ainda muito próximos da partida, do momento de partida. Então, a nossa luta é exatamente contra o instinto. Então, nós não podemos, com o fito de ter o prazer, para sermos escravos do sexo. Então, nós temos que entender que o sexo tem a sua finalidade precípua, e nós temos que, na medida do possível, começarmos a nos desvencilhar dessas sensações. Então, temos que buscar o aperfeiçoamento, e no sentido de evitarmos a busca desse prazer pela via sexual. Que nós possamos aprender os prazeres espirituais. E eu comento muito isso através da caridade, por exemplo. Pessoas que não praticam a caridade, elas, ao darem alguma coisa para um pobre, alguma coisa, elas alimentam, inclusive, que eu estou alimentando a preguiça. À medida que ela vai adentrando a prática desses atos, ela começa a sentir o olhar, começa a sentir as sensações do outro que recebe, e ela desenvolve o prazer de dar. Então, que nós rumemos para os prazeres espirituais. Existem relatos, né, de santos, na biografia de santos católicos, o que eles chamam de êxtase, né? A própria que eu já citei hoje, Santa Teresa, tem o êxtase, tem até uma obra, uma pintura, que é o êxtase de Santa Teresa de Ávila, que trata disso. Mas aproveitando que o Luiz tocou no assunto da reprodução, né? Biologicamente, então, o sexo tem esse objetivo. Eu aproveito, Alan, para você falar da parte espiritual. Então, se aqui, encarnados, o sexo tem a função reprodutiva, e no plano espiritual, existe sexo? Se existir, qual é a sua função? Como se dá essas relações no plano espiritual? Bom, primeiro que no plano espiritual, o órgão físico ou os órgãos físicos que nós aqui utilizamos para o sexo, eles não são com as mesmas propriedades. Então, o corpo perispiritual, ele não tem as mesmas sensações. Por exemplo, ele tem uma sensibilidade, o corpo perispiritual, global. Então, não é uma, não, nós não precisamos de órgãos para sensibilidade. Por exemplo, enquanto encarnados, nós precisamos dos olhos para enxergar, do ouvido para escutar. Como perispírito, não, nós não precisamos desse órgão, não é para esse uso. A percepção perispiritual, ela é muitas vezes superior a essas sensações. Mais essas, ampla, né? Muito mais ampla. Então, quando a gente se vê desencarnado, a gente perde essa necessidade, não vai existir, salvo se eu fui um encarnado muito preso à atividade sexual. Mas com vício. Mas isso é um distúrbio. É um distúrbio. Eu vou me encontrar em regiões espirituais que têm os perturbados como eu, tentando se locupletar uns aos outros com aquilo e buscando os encarnados que se mantêm nessa prática para sentir com eles o gozo que aquele encarnado está sentindo a ouvir aquelas vibrações. Porque ele não pode, porque ele não sente mais o que ele sentia. É igual o alcoólatra que busca, o alcoólatra desencarnado que busca o alcoólatra encarnado. Para pegar isso aí. Então, o problema de uma atividade sexual. Eu gosto de falar bastante assim: que existe um prazer ligado ao corpo físico. Existe. E existe um sentimento desenvolvido ligado à alma. Então, quando o sexo entre você, a sua esposa e você, sei lá, é feito com amor e harmonia, aquilo está valendo, porque é a troca de carinho do casal. Você tem o prazer do corpo físico, mas tem também o prazer da alma, naquele casal equilibrado que está naquela reunião sexual. Quando você busca só o prazer do corpo físico, você com certeza vai se ligar a esse tipo de espírito desencarnado que busca o prazer do corpo físico. Então ele vai falar assim: olha para aquela moça, ou olha para aquele moço, agora faz isso, faz aquilo. Começa a idealização e você começa a viver numa atmosfera perturbada e quase que doentia, quase não, doentia, que vai fazendo com que você pense naquilo como única coisa da sua vida. Então, você não consegue se desvencilhar daquela prática sexual, né? Fica uma coisa, fica algo que o hipnotiza naquelas funções, né? É algo que realmente fica difícil de sozinho você romper aquele comportamento. Pois é. Baseado nessa sua elucidação, surge uma outra questão, né? Que é pertinente também. No caso, quando existe um impedimento reprodutivo, por quaisquer razões que sejam, o sexo continua valendo, continua sendo necessário, né? Um casal, ou porque a idade não permite, ou porque tem algum impedimento físico, a reprodução não é o objetivo. O sexo deve ser praticado? É muito saudável o sexo praticado num casal que se ama. Porque isso é provado cientificamente também, na prática sexual, você produz hormônios, endorfinas, que vão te ajudar a combater, por exemplo, até a própria ansiedade. Ajudam a combate da depressão. Você cria hormônios que te ajudam a vivenciar. Lembrem que enquanto encarnados nós somos num corpo animal, que tem as suas necessidades como animal. O que não pode é somente fazer isso. Da mesma forma que não pode só pensar em comer, não pode só pensar em beber, não pode só pensar em fazer sexo. Mas ele faz parte de uma vivência natural do organismo encarnado. Considerando que os nossos ouvintes, tem os ouvintes que nos acompanham já há muitos anos, não é, Luiz e Alain? E tem os novos ouvintes também, os que estão chegando agora, conhecendo a doutrina agora também. Então, para esses aí, eu faço uma outra pergunta. Os espíritos se reproduzem? É possível que um espírito gere outro espírito? A união de dois espíritos gere outro espírito? Existem, por exemplo, obras em que se sugere a existência de ninhos com pássaros com ovos no plano espiritual. Né? O que a gente pode depreender disso? Olha, a doutrina é muito clara, né? Os espíritos são criados simples e ignorantes e criados por Deus. O ser humano não cria espíritos. O ser humano, ele reproduz corpos. E os espíritos não podem se reproduzir pela sua relação, reproduzindo espíritos novos, né? Isso não existe. Existem escritores que fizeram menção a esse assunto, e esse assunto, ele tem que ser colocado completamente de lado, né? Para aguardar, inclusive, para que a gente não seja taxado como uma pessoa que não é receptiva a novas ideias, que ele possa receber a sanção da generalidade e concordância dos espíritos. Que a doutrina é muito clara. Então, temporariamente, momentaneamente, é não doutrinário. Não, totalmente antidoutrinário. Antidoutrinário. Muito interessante. Falando agora sobre a realidade aí da nossa sociedade, nós percebemos que, no passado, as famílias eram muito mais numerosas, né? A estrutura familiar. Então, o casal tinha lá 6, 8 filhos, 10 filhos. Hoje, cada vez mais, esse quadro se transforma. Os casais têm menos filhos, chegando ao ponto de muitos casais optarem por não ter filhos. É muito comum, em função da profissão, né? É por conta disso até que surgem, a tecnologia vai oferecendo alternativas para que a mulher possa engravidar, mesmo em idade mais avançada, o que não seria possível no passado. Como a gente vai entender esse planejamento familiar no sentido da necessidade de reencarnação dos espíritos na Terra? Como a gente pode entender essa questão? À vontade, Luiz. Veja bem, isso aí nós estamos observando a nossa sociedade. Se você observar, por exemplo, uma família americana, elas são numerosas. Então, a família americana, normalmente, é muito comum você ver 4, 5 filhos. Nós temos na China, que é proibido mais do que um filho, alguma coisa assim. Agora, em função da dificuldade econômica, nós estamos convivendo com essa prática. Se adaptando. Exatamente. Agora, junto com isso, nós também precisamos raciocinar com a necessidade daqueles que já partiram e precisam reencarnar. Então, por exemplo, eu tive uma mãe que eu perdi com 100 anos, né? Maravilhosa. E se essa moda pega, essa mãe, se precisar reencarnar, vai ter que reencarnar numa favela, num ambiente completamente... Não vai encontrar exatamente. Na família ali uma oportunidade. Então, o que eu estou querendo para mim? Né? Então, eu preciso raciocinar dentro desse pensamento também. Se eu não estou propiciando aqueles que partiram um retorno para o meu convívio, eu realmente estou sendo egoísta e uma série de coisas. Inclusive, você observa que dentro da própria criação, você, às vezes, com um filho só, você cria uma série de obstáculos, ele pensando só em si, você concentrando tudo naquele filho. Então, depende de cada casal. Entendi. Né? Agora, sem sombra de dúvida, eu diria que é um problema sério, atual, e que nós precisamos repensar isso. Entendi. Né? Porque é uma coisa, daqui a pouco somos nós que vamos precisar reencarnar. Pois é. É? Vai estar na fila, né? Exatamente, vai entrar na fila. Então, cada vez mais você vai encontrando, ou você vai para a América do Norte, né? Para longe daqueles que você conviveu aqui, ou então vai reencarnar em favelas aí. Pois é, e existem, né, Alan, casos em que o casal, por exemplo, opta por ter um pet, né, por ter um cachorrinho e não tem filhos, né, e permanece assim durante muitos anos. Essa é a característica da sociedade mesmo? A gente tem que... É muito complicado a gente pensar como sociedade essa questão. Nós estamos crescendo como população, apesar da menor taxa de natalidade por casal. Nós estamos num crescimento aí bem acelerado da população. Então, na década de 50 eram 60 milhões de habitantes, 70, eu acho que eram 90 milhões de habitantes. Estamos indo para 10 bilhões de habitantes do mundo. Não, aqui no Brasil, hoje no Brasil, 60 300. Milhões, agora quase 300. Quase 50 300. Tinha 60 milhões, 70 tinha 90 milhões, agora em 2019 200 mais de 200 milhões. É muita gente. Então, eu acredito que as necessidades vão mudando reencarnatória, né? Antes você tinha essa questão de nascer muitos filhos no mesmo casal. Hoje não, hoje nascem menos filhos. O que impacta, inclusive, na previdência, né? Impacta. Porque a população vai envelhecendo, né? A população vai envelhecendo. Nós vamos ter que repensar a população. Isso é uma coisa que vai ter que ser repensada. Agora, não sei onde nós vamos reencarnar. Isso não é uma preocupação minha, não. Eu primeiro tenho que viver essa aqui, depois a outra. Agora, é um fato. É um fato. É um fato, né? Quer dizer, cada vez nós abrimos mais vagas nos lares mais pobres, né? Com menos condição financeira. E fechamos, é mais ou menos como se nós popularmente dizendo assim, olha, o emprego maior agora está em trabalho informal. Carteira assinada está cada vez diminuindo mais. Mas é o que está acontecendo. Conscientemente nós estamos fazendo isso, então precisamos repensar. Talvez seja onde a gente precisa nascer, né? O mau uso que fizemos da enquanto tinha dinheiro, a gente vai lá. Mas isso aí vai ser fatal. É um fatal. Vai ter fatal. As famílias no passado, né, o fato de você ter muitos filhos era também uma garantia para aquele pai. Porque muitos filhos seriam responsáveis pelo sítio, lá pela fazenda, pela propriedade, pelo trabalho em si. Então era mão de obra mesmo. E daí vinha o sustento do mais velho. Agora, hoje em dia... Você não está em mais sítio. Você não mora mais em sítio. Não mora mais em sítio. Então, você tem menos pessoas também. Só que também você não tem essa assistência depois. Agora, o que acontece com as famílias que você falou mais humildes? Elas continuam tendo mais filhos. Então, parece que é uma desorganização, mas, na verdade, pode ser algo cultural mesmo, porque o mais pobre, quando tem mais filhos, tem mais possibilidade de ser assistido no futuro, com mais filhos, né? Com 10, com 12, com 15 filhos. Esse que é mais pobre vai ser mais assistido no futuro, apesar da dificuldade que ele tem de criar todos esses filhos. Mas são dois aspectos, né? Que socialmente são impactantes. A gente percebe, eu peguei uma planilha aqui, que os países... As regiões mais pobres do mundo têm crescido muito mais do que as mais ricas, né? Então isso vai acabar... Isso é matemático. Isso fatalmente vai acabar acontecendo uma descentralização dessa riqueza também, porque ela vai ficar na mão cada vez de menos pessoas, porque menos estão sendo gerados, né? Sim. E naturalmente... E como a riqueza material não tende a mudar muito de mão, né? Exatamente. Ela vai cada vez mais polarizar mais ainda. Bom, estamos quase chegando no final, mas é uma última pergunta aqui que dá tempo ainda. É claro, vocês vão falar, é sempre muito relativo, eu sei a resposta já. Mas se a gente pudesse pensar num número adequado de filhos para um casal, por exemplo, para um planejamento. Agora eu vou me casar agora, quantos filhos eu posso ter? Eu sei que é relativo, mas uma média. Quatro é um número muito bom, que é factível, né? E você faz realmente... Eu diria que hoje quatro é uma família numerosa. Alan? Antigamente a gente tinha 12. Eu acho que você tem que pensar no que você dá conta de manter. De manter, né? Porque hoje em dia as coisas são mais exigentes em custo, né? Não é fácil você manter hoje um filho, dois filhos, quatro filhos. A gente não tem salários para isso tudo hoje em dia. É meio complicado, né? A gente tem que pensar muito nisso aí. É um assunto para se pensar. Por isso que eu lancei. Outro detalhe também, né? Quando você tem um objetivo maior, você corre mais, né? Exatamente, exatamente. Dá tempo da poesia? Eu trouxe uma poesia. Dá, né? Aliás, eu estou com saudade dessa poesia. Nós vamos aqui. O Semeador do Bem, do Espírito Maria Dolores, extraída da obra Caminhos de Amor, psicografada por Chico Xavier. Arar. Moldando a gleba empedrada e agressiva, erguer-se sol a sol na tarefa cativa, servindo por amor, ignorando a quem, doar tempo, esperança, força e vida, embora suportando a alma ferida na lavoura do bem. Impedir que o serviço retrograde, ouvir de longe o vento e a tempestade, de ciclones irados a cair, e proteger as sementeiras novas contra o furor de semelhantes provas, a fim de que produzam no porvir. sofre insônia e anseio de alma enxaga ante os calhaus da senda em que a ideia se esmaga na defesa da frágil plantação. Ouvir e desculpar, sofreando-se a custo, o sarcasmo cruel do menosprezo injusto de quem não crê na própria elevação. No entanto, semeador, prossegue enquanto é dia, entoa no trabalho as canções da alegria ao ritmo da fé que te apoia e conduz. E, após o anoitecer, nas orações que elevas, contemplarás além, abrindo-se nas trevas, o sereno esplendor da seara de luz. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição. E você também, lembrando que hoje você pode ouvir o programa Visão Espírita novamente lá pelo seu aplicativo, pelo Android. Então você, qualquer horário que você quiser, você acesse lá, arquivo 2019, seleciona a data e você pode ouvir novamente. Lembrando que estamos ao vivo todas as quartas a partir das 19h30 e todos os domingos a partir das 9h30 da manhã. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, já são mais de 20 anos levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Denis Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan, Sérgio Aguiar, como operadores de som, André Sanson e Guilherme Pereira, e este que vos fala hoje, Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui desejando a todos um excelente domingo, uma excelente semana, repleta de luz, repleta de oportunidade, de lições que possamos aprender a cada dia, que possamos nos transformar, que enfim façamos brilhar a nossa luz. Eu passo aqui para as últimas considerações o amigo Luiz Pessoa Guimarães e depois Alain Denis, eu peço para fazer a prece de encerramento. Amanhã nós estaremos em Santa Bárbara do Oeste, no Centro Espírita Batuíra. Então, um grande abraço a todos e eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de ter estado aqui na manhã de hoje. Uma ótima semana a todos e que os nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos orientam, que nos ajudam nas escolhas do dia a dia, possam estar conosco todo o tempo, diuturnamente, e que nossas escolhas estejam alinhadas com o Evangelho. Evangelho este que precisa ser lido, pensado, estudado, exercitado no seu dia a dia. Uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e até domingo que vem. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.